pátria se alonga, cantando em dois idiomas, num canto que se prolonga em toda parte do campo. Há uma voz que ressonga, e a pampa sabe o motivo do porquê dessas milongas. Se as fronteiras nos separam com bandeiras e aduanas, aí um toque de guitarra que é muito nos hermana. Porque não é a guitarra portuguesa ou castilhana, e o mesmo timbre de aurora desperta o sol nas campanas. Pois apesar dos idiomas, há uma só voz que ressonga, e a pampa que nos hermana é o porquê dessas milongas. Pois apesar dos idiomas, há uma só voz que ressonga, e a pampa que nos hermana é o porquê dessas milongas. Que nos une enquanto a pampa se alarga, no mesmo acorde sulino que o vento canta nas águas, a mesma velha esperança neste universo tamanho. Pois sou a pampa e ainda a pátria grande do sonho. Se as fronteiras nos separam com bandeiras e aduanas, aí um toque de guitarra que há muito nos hermana. Porque não é a guitarra portuguesa ou castilhana, e o mesmo timbre de aurora desperta o sol nas campanas. Pois apesar dos idiomas, há uma só voz que ressonga, e a pampa que nos hermana é o porquê dessas milongas. Pois apesar dos idiomas, há uma só voz que ressonga, e a pampa que nos hermana é o porquê dessas milongas. Pois apesar dos idiomas, há uma só voz que ressonga, e a pampa que nos hermana é o porquê dessas milongas.